Salvador, bom dia, 6570 Ártica, ponte Estrela da 190, ponte Colégio. Bom dia, 6570, após o 320, alinhar e manter. Pois aeronave, alinhar e manter, Ártica 6570. Cargo 5570, decolagem autorizada, pistão 0, vento sul, vento de nós. 2018 ao tipo. 2018, decolagem autorizada, é o ATA 6570. Decolagem no meio, controle 1-1-2-0, 1-1-9-8, boa viagem. 19-8, ato da minha, 7-0. Soma 2, Francisco, Espiral 9972, novamente, ponto parada 10, tá bom? Alô 72, a linha decola pistão 20, vento no 70 graus, 4 nós. A linha decola, espera 110, 10 espera 1 na nossa. Nove 972, decolou 23, controle 1198, boa viagem. 198, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, TUI 25362 no INS. 5362, Senegal no 018, reporte baixada e travada. Quanto horas eu baixo a travada? TUI 5362, baixado e travado, passando externo. 5362, autorizado pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 05 nós, pista parcialmente molhada. Deve pousar o 05362. Salvador, bom dia, passarelo 2223, ponto 0 da 1, 2, 3. Pode aeronave na curta, ali aí mantém se preparando para decolagem do 223. Já posso passar de aeronave. No solo as 31, libere próximo à direita, solo em 121 décima 1, agilizando manobras. Vento 2223, autorizado decolagem pistão no 0, vento 200 graus, 069. Vento decolagem na série 2223. Pronto, no 759. 759, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera 1759. Salvador, muito bom dia, o Gol 1755. 755, QNH 1008, curso da aproximação, reporte baixado e travado. Já com o trem baixo travado, estamos passando agora o externo. Gente, autorizado o pouso pistão no zero, vento 210 graus, 4 nós, pista parcialmente molhada. Gente. Bateria 2223, decolou as 33, controle 1, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Visual para a nave na curta? Adesal 59. Após o pouso da mesma, a linha mantém cabeceira no zero, gol no 759. Após o pouso, autorizado a linha areia, manter o gol no 755 no solo 35, libera a direita, solo 121 decimal 1. 221. Nove agora distante para decolagem, a aeronave decolou à frente, possui uma performance menor, porém com uma mesma saída. Mantém o ponto de espera e aguarde. Mantenha alinhado e aguarde para decolagem, 759. Ah, mantém aqui o 59. Vai decolar restrito 5.000 pés, ok? Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 230 graus, 06 nós. Restrito até 5.000 pés. Restrito 5.000, autorizado a decolagem, pistão nós. Bono 649, a linha E mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, Bono 649. Bono 759, decolou 39, controle 1198. 98, bom dia. Linha 49, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 08 nós. Linha de decolagem no zero, no 49. Bono 649, decolou 42, controle 119, decimal 8, boa viagem. Bono 198, Bono 649, obrigado. Salvador, bom dia, 4S34, Azul, 2.0, pistão no zero, pronto. Marinho decola, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós, Azul, 4234. 4234, entendeu, livre e alinhado, decolar, pista 1.0. Cuidado, táxi. Porte para ingresso, box do. Quatro, vírgula 5 no controle 1198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa, bom dia. O Chanel 6225, está a 2 milhas do marcador de carro. 225, que legal, no 08, você pode baixar e travado. Para baixar travado, o Chanel 6225 já tá baixando travado nesse momento. Visão com campo? Negativo, está ainda 1.800 pés, aqui ainda está coberto. Fecha, pode quando visual com campo, o Chanel 6225? Pode estar na visual 6225. Visual com campo, 6225. 6225, autorizado pouso pista 1.0, vento 1.80 graus, 09 nós, com a pista parcialmente molhada. Confirma o vento, por favor. 1.90 graus, com 1.0 nós. Ok, sente as condições da pista, o Chanel 6225 tem livre pouso. Já no táxi, pode para ingresso, o Fox do Lúcio. 6225, no solo 55, libere próxima direita, solo em 121, decimal 1. Vai livrar 121, decimal 1? Firmo. Firmo, 1211, não livrar. Bom dia, ele vê sinal em pós-taque, Eco Delta. Foxtrot Zulu autorizado, ingresso é forte, pronto, Foxtrot Zulu. Sete por cinco. Lá, gente, de imediato comprou a sua. Guardião, tá autorizado então, decolagem, comprou a sua, reporte fora do solo, guardião. De 200 com 109. Nossa Lucente, mantém a posição em baixo para decolagem. Temos um helicóptero agora decolando o Pato 5. Eco Charlie 35. Mandei você agora para decolagem em Fox Zulu. Bardinho 07, fora do solo 00, vou ir na proa do farol de Itapuã, evitando a final da pista 35 aqui, o Bardinho 07. Proa Itapuã, evitando 35, Bardinho 07. Informa um helicóptero Eco Charlie 35 se afastando rumo farol de Itapuã, o litoral sul. Após a decolagem, mantenha a proa até 1000 pés, ok? Antes de iniciar a curva, o Fox Uva. Prezado a decolagem, pista 17, vento 190 graus, 119. Correu o Guardião 07. Guardião, prossiga. Está na vertical de Itapuã. Gente, chame o controle. Em 119 decimal 8, Guardião. 119, 8, 7. Zulu decolou 02, controle 1198, boa viagem. Cuidado, táxi, reporte para ingresso, Eco Delta. Autorizado ingresso, pistão no 7, poste alinhado e pronto, Eco Delta. Ano decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 7 nós, Eco Delta. Mike, Eco Delta fora do sol. Eco Delta fora do sol, 06. Chame o controle em 119.8, até o regresso. Parar em controle 119.8, até o regresso. Resposta, Golf Vitor. funcionar com o controle, o Golf que tá com a distante. Firme? Distante o Golf Vita. Bom dia, 5384, está próximo ao ponto de espera, pistão no zero. 5384, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 180 graus no zero nós. Livre decolagem, 5384. Golf Vita, pista 35 autorizado, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, 35, Golf Vita. O Golf Vita ocupou? Afirmativo, autorizado a alinhar e manter pista 35, reposta alinhada e pronto, Golf Vita.